Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa de número 335, hoje, dia 15 do mês de setembro do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos transmitindo ao vivo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pelo chat. Se você nos acompanha pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal da USE Piracicaba e aproveite também para marcar o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado, notificado aí no seu dispositivo, no seu computador ou no seu aparelho celular. E se você nos acompanha pelo Facebook também, curta a página da União Rádio Web e deixe o seu comentário, compartilhe, deixe o seu joinha ali, a sua impressão. E, sobretudo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, você pode deixar ali também, fazer a sua pergunta para que nós possamos, ainda durante o programa, responder. Lembrando que o tema do programa de hoje é suicídio, nós estamos no Setembro Amarelo. E para falar sobre esse tema, hoje nós temos a honra e a alegria de receber esses dois queridos não, um querido e uma querida companheira de jornada. Então, eu vou dar as boas-vindas para a nossa amiga Marina Jevartoski. Boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada, Wilson. Obrigada a todos os ouvintes que estão aqui conosco essa noite. Que possamos, né, ter uma noite bem agradável. Com certeza. E é com essa mesma alegria que convidamos o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães para participar, né, para ajudar, nos ajudar nessas reflexões da noite. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite a todos os ouvintes. É com prazer, né, que pela primeira vez nós participamos de um programa junto com a Marina, a querida Marina, né, e que nós possamos estar inspirados, né, e que nós Exato. possamos atingir a motivação do programa, que nós façamos o melhor. Uma boa noite a todos. Com certeza, que nós façamos o melhor, né, que possamos receber a inspiração do alto, a intuição, para que nós possamos intermediar da maneira possível, de forma que as ideias aqui apresentadas possam reverberar no coração dos amigos que nos acompanham, dos amigos e amigas que nos acompanham sobre esse tema tão difícil. Mas olha, eu falei no início, na abertura, que esse é o programa de número 335, mas eu me referia aqui a edição de Piracicaba, porque o programa Visão Espírita começou desde o ano de 1999, lá em Santa Bárbara do Oeste, né, pela Rádio Brasil AM, lá em Santa Bárbara do Oeste. E o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães é veterano, é das antigas, não é, Luiz? Então, esse 335 é só de 2014 para cá, o programa de quarta-feira. Então, o Luiz tem pouquinha experiência, né, Luiz, no programa Visão Espírita. Não, é realmente um prazer imenso e principalmente o alcance do programa, né? A finalidade do programa, nós que já militamos aí há tantos anos, nós tivemos muitas oportunidades de ver o alcance e como esse programa atinge o nosso público de uma forma bem intensa e que nós possamos continuar fazendo melhor, né? Já está quase na hora de aposentar, né, Wilson? De forma alguma, tem muito que trabalhar ainda. Espírita não tem aposentadoria, isso não existe. Tira isso da sua agenda, esqueça. E aí fica a nossa gratidão, os nossos agradecimentos à USE, União das Sociedades Espíritas, lá de Santa Bárbara do Oeste, que é a mantenedora do programa Visão Espírita também, já desde há muitos anos, né? Uma das fundadoras, né, do programa Visão Espírita e mantém há muitos anos. E também a USE aqui de Piracicaba, Intermunicipal de Piracicaba, entidade que hoje nos recebe, a partir dessa entidade que nós nos projetamos pela União Rádio Web. E nós temos muitas novidades para o próximo ano, quando retornarmos aos nossos estúdios, né, um modelo diferente de transmissão. Continuaremos fazendo as transmissões, não só pelo aplicativo da União Rádio Web, mas pelo site, pelo aplicativo, mas também continuaremos aqui pelo YouTube e pelo Facebook, e também iniciaremos aí no formato de podcast. Você está curioso para saber o que é podcast? Oportunamente a gente vai explicar direitinho para você. Vai ser uma grande novidade para o próximo ano, para você poder assinar e ficar por dentro de todos os episódios. Muito bem, eu queria convidar então os nossos amigos de casa que nos acompanham, Marina, Luiz, para que possamos sintonizar com o alto, todos juntos, ouvindo a prece súplica na doce voz da saudosa companheira Terezinha Oliveira. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que Te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, depois dessa linda prece, nós podemos introduzir o assunto, então, e para isso nós selecionamos um texto do Espírito Emmanuel. Quero convidar todos para que nós possamos acompanhar. O nome do texto é Aflições Excedentes. Ele foi extraído da obra Aulas da Vida, psicografada por Chico Xavier. Comenta, então, o mentor espiritual. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças com aborrecimentos inúteis. Diariamente batem às portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas da desencarnação prematura. É que, por toda parte, transitam portadores de aflições excedentes. Não satisfeitos com as responsabilidades que a vida lhes impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Aos que percebem salário compensador, e desregram-se na revolta porque determinado companheiro lhes tomou a frente no destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Aos que dispõem de excelente saúde, com atividades leves nos deveres comuns, arrepelando-se desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias a que seriam fatalmente impelidos pelo repouso inoportuno. Há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais, talvez, viessem a conhecer a criminalidade e a loucura. Há os que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-lo a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. E existem, ainda, aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos de casa sólida e adoecem por não conseguirem abatê-la de pronto a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos. Os que se aboletam em automóvel acolhedor, mas inquietam-se por não poderem trocá-lo de imediato pelo carro de último tipo. E os que se sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolerizam-se por não encontrarem o quitute predileto. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Muito bem. Querido companheiro Luiz e Marina, você que está em casa nos acompanhando. Então, depois dessa introdução feita por Emmanuel, que a gente, então, pode começar a falar sobre esse tema. É importante lembrar, gente, que, olha, a cada 40 segundos, antes ainda, olha, por ano, de 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio. A cada 40 segundos, veja bem, enquanto nós conversamos aqui, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, o que totaliza quase 1 milhão de pessoas por ano. Eu não tenho aqui dados anuais, mas só para a gente fazer uma comparação em média, a Covid já levou aproximadamente 4 milhões e meio de vidas, né? Teve o começo lá em 2019, estamos já em setembro de 2021. Vamos ter uma ideia, e para que compreendamos que realmente o suicídio é também, a seu modo, uma pandemia. Estudos indicam que cada suicídio impacta diretamente de 6 a 10 pessoas, aquelas que ficam, essas que sofrem graves consequências emocionais, muito difíceis de serem superadas, de serem reparadas. Muitas jamais vão ter uma vida normal como poderiam ter. A gente, então, percebeu pelo texto de Emmanuel que não existe só a forma de suicídio que nós pensamos que é aquela forma grave de tirar a própria vida de forma imediata. Além, existem outras formas de suicídio. Como podemos entender o que Emmanuel vem nos falar nessa mensagem sobre formas de suicídio? Começando pelo companheiro Luiz, a gente vai por ordem alfabética aqui. Wilson, existe uma frase popular que diz assim: procurar chifre na cabeça de cachorro. É uma frase muito chula, mas ela diz muita coisa. Existem pessoas que... Eu diria que isso aí está ligado à boa e à má vontade. E quando foi enaltecido, né, ao coração de boa vontade, foi uma tentativa justamente de nos estimular a, na vida, procurar o máximo, né, ver as coisas de uma forma positiva. E, sem sombra de dúvida, tem pessoas que realmente não se contentam com os problemas que têm e ficam, né, procurando problemas, uma ansiedade assim de reclamar, uma ansiedade muito grande de enaltecer os fatores negativos que existem. E se você observar qualquer coisa que se observar, você vai poder perceber coisas boas e coisas ruins. Depende da forma como você olha para as coisas. Em tudo, em qualquer coisa que você se debruçar, você vai encontrar defeitos e vai encontrar virtudes. Mas existem pessoas que, por índole, elas são, parece assim, treinadas para ver defeito em tudo, para ver o lado negativo sempre das coisas. E isso aí, Wilson, você pode traçar um paralelo com o carro. Você sabe que se você dirigir o carro de uma forma adequada, você não vai ter um desgaste tão grande de embreagem, você não vai ter um desgaste tão grande de freios, você não vai ter um desgaste tão grande de pneus. Basta você utilizar o máximo de conhecimento que tem na forma correta de dirigir. Porque aí você normalmente, né, isso aí objetiva, diminuir o atrito mecânico da máquina, que aí você propicia aquela máquina uma vida longa. E nós, como seres humanos, quando a gente foca o lado negativo das coisas, você vê com relação a essa própria pandemia, você observa que as pessoas que têm medo dessa pandemia, parece assim que quisesse um influxo, e aquilo o atrai. Você está numa calçada, você vê que nessa calçada, no sentido contrário, vê uma pessoa com um aspecto ruim, você fica com medo, você muda de calçada. Aí daqui a pouco você observa que a pessoa também mudou. Aí você entra em pânico. Quer dizer, esses atos negativos na nossa vida, sem sombra de dúvida, eles atuam muito fortemente junto àquele fluido vital que nós recebemos, aquele tanque de gasolina, para cumprir uma existência. Sem sombra de dúvida, a exemplo do carro, como eu citei, sem sombra de dúvida, você reduz a seu tempo de existência com essa prática. Você vê que as pessoas que pensam positivo, a tendência realmente é ficarem menos doentes, é serem melhor sucedidas em todos os aspectos. Porque seria mais ou menos, eu acho que eu fui feliz nessa comparação, como a direção do carro. Né? O carro dura mais tempo e tem menos tempo de manutenção. É isso que se aplica à nossa existência também. Muito interessante, Luiz, sim, a comparação que você fez com o carro. E eu vou até acrescentar esse mesmo exemplo, né? Você falou sobre os freios, sobre a embreagem, sobre a parte mecânica, mas eu vou falar diretamente sobre o combustível. Se a gente fizer uma analogia do combustível com o nosso fluido vital, que é aquela energia orgânica que nós temos, né, que é o que alimenta o nosso corpo físico para as nossas atividades, cada um de nós nasceu com uma certa quantidade de combustível. baseado num planejamento que nós temos aí de realizações durante a vida. Então a gente nasce aí para. Temos um planejamento, vamos chutar, e o Wilson tem um planejamento de viver 80, 90 anos. Mas a maneira como eu lido com as coisas, né, o nervosismo do dia a dia, pode fazer com que eu gaste mais combustível do que o necessário. E como você diz, que desgaste mais essa máquina. O que vai me levar, por exemplo, a, se eu desencarnaria com 80, eu vou desencarnar com 60. Pode parecer pouco, mas são 20 anos. Muita coisa se faz em 20 anos, né, Luiz? Imagina, há 20 anos atrás, o que você estava fazendo e o que você já fez até hoje. Há 20 anos atrás. É muita coisa. Mas eu queria passar para a Marina agora, livre, é claro, para ela fazer um comentário sobre todo o texto, mas também passar esse mesmo exemplo para você, Marina, para dizer, e o que acontece muitas vezes com a pessoa que retorna antes para o plano espiritual? Nos dê um exemplo, né, conhecido aí, para que a gente possa entender como que é a situação dessa pessoa que abreviou a sua experiência. E a gente não está nem falando daquele que abreviou nesse ato extremado do suicídio. Né? A gente está falando do suicídio no modelo que Emmanuel colocou lá. Esse que viveu essa vida se desgastando em excesso e volta para o plano espiritual. O que acontece com ele do lado de lá, Marina? Uhum. Bom, antes de falar, eu queria citar uma frase de Jesus que diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O que quis Jesus dizer com isso, né? Quando nós queremos salvar a nossa vida, é quando nós queremos vivê-la intensamente. E nesse viver intensamente, sem conhecimento e sem buscar outras fontes, viver a vida material mesmo, nós nos desgastamos. Nos desgastamos de N maneiras. E se puder fazer um gancho de novo com o que o Luiz falou do motor, que é o mesmo, exatamente o mesmo motivo do nosso corpo, é o estresse que nós submetemos o motor, né? Esse estresse pode tanto gastar mais gasolina, mas como pode também arruinar o motor. E é o estresse que nós temos colocado na nossa vida. Esse é o estresse da vida moderna, porque que nós temos colocado em nossas vidas por não fazer reflexões a respeito do que eu estou fazendo aqui. Mas se nós formos deixar de lado as reflexões, nós lembramos que tudo aquilo que nos dá prazer, nós precisamos observar qual é a medida. Porque os vícios e todos os gozos, ou melhor, como diz um médico, tudo aquilo que você falar, que delícia, preste atenção, vai fazer mal. Porque daí nós nos excedemos. Então, é a comida mais gostosa, é a comida mais perigosa. Os vícios em geral, a bebida, o fumo. Por quê? Porque relaxam. E aí permite que eu me estresse mais, porque eu tenho um desestressor. Mas só que vai aumentando o estresse orgânico. Enfim, essas causas nos levariam a partir antes da hora, como disse você, Wilson, 20 e até mais anos. Muitas pessoas se assustaram quando chegaram do lado de lá, e o nosso querido André Luiz é um caso, né, que foi chamado de suicida, sem ele o ter sido da maneira como se entende. Ele não tirou a própria vida intencionalmente, mas ele abusava do álcool e outras coisas que fizeram com que ele partisse um pouco antes. Então, são causas que muitas vezes nós desconhecíamos, mas que, vindo a conhecer pelo Espiritismo, já nos traz responsabilidades, né? Muito bem. Realmente, Marina. André Luiz ficou 8 anos, né? Oito anos no umbral. numa região muito difícil, antes que ele pudesse ser recolhido. Né? Você quer complementar, por favor? Fique à vontade. Não, eu queria aproveitar, antes que eu me esqueça, de falar sobre o procurar chifre em cabeça de cavalo. Gostei muito disso, porque eu, nas minhas reflexões, Luiz, também penso o quanto isso tem prejudicado a humanidade. Em que senso? No senso que, no último século, como houve muito avanço tecnológico e a todo momento surgem novidades, nós nos sentimos quase que enredados pela necessidade de produzir também coisas novas. E aí nós nos afligimos. E com a exposição, agora culminando com a exposição midiática pela internet, nós toda hora precisamos estar produzindo, atualizando. Você tem ideia o que isso provoca na mente das pessoas? Né? Então, esse é um fator que nós devemos aprofundar mais, porque se o suicídio, de uma determinada forma, sempre existiu, e agora ele está se tornando uma pandemia, como nos disse bem o Wilson, esta é uma das causas. Então, nós não podemos ignorá-la. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito interessante o que a Marina colocou, porque a Marina é da psicologia, né? A psicologia, ela vai observar o ser humano por dentro, a sua produção mental, né, os padrões de pensamento, de sentimento, as emoções, enfim. E eu tenho uma abordagem sociológica, né, que vem antes do ser. É curioso essa pergunta, né, se a gente perguntar o que veio antes, o homem ou a sociedade? A sociedade vem antes do homem, porque quando nós nascemos, a sociedade já está lá. Então, a pessoa que nasce hoje, ela já é inserida num determinado fluxo. Então, a Marina colocou muito bem que a pessoa tem que parar e refletir. Então, o papel, nesse sentido, o papel filosófico do Espiritismo é esse, é de desconstruir a realidade como ela é. Não é assim, eu nasci já é assim, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso de fato? Por que eu tenho que entrar nessa concorrência de fato? Então, a sociedade tem uma influência gigante sobre o homem, né? E essa sociedade e as sociedades anteriores. Uhum. Tem um sociólogo, um dos pais da sociologia, o nome dele é Émile Durkheim. Ele estudou o suicídio profundamente. E segundo Durkheim, como a Marina bem disse agora, o suicídio, ele sempre existiu. E ele apontou três tipos de suicídio em seus estudos. Ele classificou o suicídio que ele chamou de altruísta, né, que historicamente, por exemplo, vamos dizer, aquele grande chefe, né, de um determinado povo, um grande guerreiro, que ao final de sua existência, já sem forças, já não podendo mais defender o seu povo, se matava para poder partir com dignidade. O suicídio altruísta sempre existiu. Ele fala do suicídio egoístico e ele fala do suicídio anômico. Né? O egoístico, ele fala de forma bem simplificada, é um suicídio ligado à coesão social. Segundo o que ele aponta, Luiz e Marina, e amigo que nos acompanha, quanto mais é agregada e coesa a sociedade onde aquele indivíduo vive, menores são as taxas de suicídio. No tempo de Durkheim, naquele tempo, ele fez uma comparação, por exemplo, com o católico, né, que era a religião predominante, que é mais coeso do que os protestantes, que tem uma abordagem mais individualista. Né? Isso é uma abordagem protestante mesmo. Então, as taxas de suicídio nos protestantes eram maiores, ele já identificava isso. Então, tem a ver com coesão social. Agora, sabendo disso, Luiz, né, quando a gente fala em coesão social, a gente fala em sociedades, mas também a gente fala em grupos menores, como instituições, organizações, clubes. Né? Como a influência no suicídio pode existir, por exemplo, do Espiritismo? Como o Espiritismo o agrupamento espírita pode contribuir, né, para uma redução nessa taxa de suicídios, Luiz, considerando o espiritismo, né, como um grupo social, como um agrupamento social? Olha, o que o espiritismo tem de mais importante nesse sentido, vou dizer, a arma mais poderosa, eu não diria nem que é do agrupamento social, mas da informação. Porque quando você se propõe ao suicídio, você quer se eliminar. E o espiritismo tem a informação de que nós não nos eliminamos. Uhum. Então, isso devia de ser difundido de uma forma intensa. Isso aí eu acho que devia ser propagado em outdoor. Uhum. Porque o suicida, a maior decepção que ele tem é justamente essa, de que ele tentou o suicídio e não conseguiu. Então, quando você antecipa ao indivíduo uma coisa que ele não conhece, sem sombra de dúvida, você está prestando a ele um serviço. Agora, eu acho também uma pena, né? Uma dó, em todas essas classes e esses ramos do conhecimento, não trabalharem também com a informação espírita, né? Sim. Porque a doutrina espírita é muito clara com relação a isso. Essa é a condição ideal, problema, né? O maior problema do suicídio é os antecedentes de outras encarnações. Que todo suicida vem com antecedente, com a tendência ao suicídio. Né? Então, você estava dando aí uma informação a respeito da sociologia. Então, eu acho, até seria interessante, né, que se perguntasse ao plano espiritual se existe algum plano no plano espiritual para reencarnar suicidas nessas sociedades mais coesas, que eles estariam mais imunes à tentação de uma repetição. Então, eu acho assim... Pode falar. Não, é o que você falou, nossa, é muito coerente. E a gente imagina, né, que como existe um planejamento reencarnatório, assim como geralmente, é claro, a gente não vai aqui estender isso para todos os casos, mas assim como geralmente uma pessoa nasce com deficiência, a gente percebe que ela nasce quase sempre num meio adequado, com pais e mães muito atenciosos, muito carinhosos, é claro, como eu disse, existem exceções. Mas você percebe que existiu ali um planejamento, um cuidado do plano espiritual em colocar aquela criança naquele meio. Nós imaginamos que também deva ser feito isso. Eu imagino, eu estou deduzindo isso. Que também ele é cobrado. A gente imagina, deduz que isso deva acontecer também com o suicida. Ele deve ser inserido ali no meio, numa família, né, que tenha condições de educá-lo. Isso que você falou, Luiz, é sobretudo a questão da educação, né? Você falou da informação do espiritismo, mas é no aspecto educativo mesmo. Então, eu imagino que isso deva acontecer. Mas pode continuar, desculpa a minha intromissão. Então, eu diria realmente que, no contexto, e o que você observa, nosso maior problema hoje é exatamente essa campanha para desestruturar a base que fornece a esse mal o maior amparo, né? Então você vê que com a sociedade mais desagregada. Exatamente. Então, se você vê que nós estamos, que não é nós estamos, existe uma grande parte da sociedade que está tentando eliminar praticamente a célula máter que combate essas tendências. Então, mais uma vez, para a gente, com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho, nós procurarmos não permitir que esses valores possam se desagregar. E isso aí você vê que é em tudo, né? É na cultura, é em todas as áreas, estão tentando assim de desarticular tudo. E isso aí, para todos os problemas, não só para o suicídio, é altamente periculoso. Uhum. Interessante. O que eu gostaria de falar, alguma coisa sobre isso, que é bem isso mesmo, o quadro é esse. Apenas para nós não desanimarmos no sentido que o conhecimento está posto, né? A visão de que tudo isso está acontecendo já está em vários segmentos. Então, e nós sabemos que passamos esse período de transição planetária, não é à toa que estamos vivendo todos os tipos de dores e sofrimentos. Então, será um período realmente de provas duríssimas, mas nós retomaremos depois, porque o conhecimento, ele já existe. Vamos dizer, já foi diagnosticado, né, o problema. Então, eu acredito firmemente que nós passaremos esse período e retomaremos baseado nesses conhecimentos que foram postos aí por vocês. Muito interessante. Marina, tem um outro aspecto. Agora vamos para a conversa, que eu acho que é altamente produtiva. Eu tenho muito enfatizado nas minhas palestras que nós vamos passar por esse período e que virá a regeneração, né? Uhum. Nesse interim, aqueles promotores do mal, eles serão retirados de cena. Uhum. Só que aqueles que hoje são influenciados pelos promotores do mal vão continuar em cena. Vão continuar em cena. Mas vão ficar sob a influência daqueles que têm condições de reconduzi-los ao bem. Isso. Então, a nossa tarefa na regeneração, e é o que eu falo, todo mundo que nos ouve estará presente nesse planeta de regeneração. Só vão remover os promotores do mal. Então, que nós tenhamos uma alta consciência de que nós vamos ter que estar muito preparados para essa regeneração, porque esses que hoje são influenciados e militam no mal vão cair dentro da nossa casa através da reencarnação. E o que eu gostaria de dizer, não sei se eu posso, Wilson, agora, depois você encaixa aí as próximas perguntas. É justamente isso. O Wilson falou muito bem das religiões que ajudam a manter essa coesão. Por que é que a ciência tem tido dificuldade de tratar esses casos e deixou que se tornasse pandêmico? A ciência, que eu digo, a área da psicologia, da psiquiatria. Justamente porque, sendo ela materialista e tratando o corpo somente, mesmo que trate a mente do indivíduo com medicamentos ou com reflexões a respeito de como ele pensa a vida, a ciência não entra no mérito do espiritual, da vida após a morte, da continuidade. E já dizia muito Léon Denis no livro Depois da Morte: é muito difícil você se fortalecer para fazer coisas que... para fazer esforços que depois você não vai usar. Então, você vai seguindo materialmente a vida e vai se envolvendo materialmente. E quando as coisas não são como você quer, como nós queremos, a gente se desestrutura. Por quê? Porque não tem uma visão mais distante de que isso possa se solucionar ao longo da eternidade. É isso que o Espiritismo traz e que vocês bem falaram já inicialmente. Então, é isso a dificuldade, a meu ver, mesmo estando do lado da ciência por profissão, nós vemos que não podendo dar essa esperança para o paciente, porque nós não podemos falar de coisas que não estão ditas pela ciência. A vida após a morte, não podemos. Então, fica difícil. E como não se improvisa fortalecimento interior, não se improvisa. Não dá tempo, porque o mundo está muito rápido. E as pessoas são imediatistas. E fortalecimento interior exige um pouco mais de tempo. Deu para perceber a... Pois não, Wilson. Não, é muito boa a colocação. O que o Luiz comentou há pouco, a gente encontra em Lucas, né? O mal há de vir, o escândalo há de vir. Mas ai daquele, por meio de quem o mal vier. Então, essa separação que o Luiz falou, é bem claro, isso não é uma novidade, né? Essa divisão. E assim, é muito motivador o que o Luiz disse, que nós estaremos aqui. Olha, eu já fico bem mais feliz, viu? E Marina... Prepara o lombo! Prepara o lombo, sem dúvida. E Marina, eu queria, assim, o Luiz falou da parte, eu falei da coesão, coloquei aí as instituições como sendo grupos sociais. Ah, e só comentando o que você disse agora, né, essa evolução que nos levou até o quadro atual, né, como eu disse, a psicologia ela vai tratar o sujeito quando ele já não está bem. Geralmente, não deveria, né, Marina? Eu acho que a gente até deveria incentivar mais, né? Mas a pessoa vai a um psicólogo, vai procurar um psicoterapeuta, um psicanalista, quando ele já está muito mal, quando ele já está muito perturbado. Exato. Né? Deveria ir antes, né? Mas ele já está adoecido praticamente. Agora, o que levou ele a esse adoecimento, né? A sociologia vai dizendo também, veja bem, o que eu vou dizer não é uma crítica ao nosso modelo de sociedade, é só a explicação de um dos estudiosos desse em questão, Emily Durkheim, que vem falar do porquê que nós chegamos até aqui. Então ele compara com as sociedades antigas, né? As sociedades, por exemplo, dá um exemplo, os indígenas, como eles viviam? Eles eram mais agregados. Então, a divisão de trabalho era diferente ali. Todos os integrantes daquela sociedade sabem fazer praticamente tudo ali dentro. E a relação entre eles, ele chama de solidariedade orgânica, né? É solidariedade mecânica. Ao evoluir, o que acontece é uma divisão de trabalho em que há uma separação do homem. Então, a nossa sociedade, o modelo capitalismo de produção, de trabalho, leva cada um a ter que se virar por si próprio e leva a um modelo de competitividade. Uhum. Não estou criticando, deveria ter sido assim, a gente está vivendo isso assim. E vivendo isso, observando o que está acontecendo, fazendo o que nós estamos fazendo agora, né, desconstruindo, não considerando como normal que as coisas sejam assim, senão a gente vai aceitar que essas taxas são normais e vão continuar desse jeito, e não podem continuar. Né? Vão fazer com que a gente tente encontrar outras soluções híbridas para equilibrar isso daí, equilibrar o trabalho. Existem hoje propostas na sociedade já de redução da jornada do trabalho. O homem já trabalhou 16 horas por dia no início da Revolução Industrial, 14 a 16. Cair para 8 já foi uma conquista gigante, já, né? Desde a década de Vargas, né? 32 para cá. Hoje já tem propostas para cair para 4 horas de trabalho diárias, para aumentar o tempo em que a pessoa possa fazer outras coisas que lhe ofereçam prazer, além daquele trabalho mecânico que muitas vezes ela não se realiza. Porque o homem moderno, às vezes, não se realiza no trabalho que ele faz. Então, é uma das características que leva a essa condição pandêmica do suicídio. Uma das. Mas voltando à questão ali da Casa Espírita, o Luiz falou da educação, que é essa informação. Eu queria que você falasse também, como dirigente de casa espírita que você é também, da questão do acolhimento, né, dessa percepção de fazer parte de algo. Quando uma pessoa chega numa casa espírita, tem também esse aspecto, né? Tem a casa espírita como escola, como pronto-socorro, não tem? Sim. Claro. Nesse momento, muito de pronto-socorro, né? Nós não podemos querer dar aulas que ele aprenda no momento que ele está frágil. Primeiro se fortalece e depois se educa. Então, o papel é esse mesmo. A gente não pode... nós acolhemos sem forçar ninguém. Tudo tem que ser muito natural. A doutrina espírita, ela não faz prosélitos. Ela quer que o indivíduo, ele busque e permaneça pela livre, espontânea vontade, sem nenhuma coerção. Senão não existe educação, não existe educação do espírito. Então, é exatamente isso, Wilson. O atendimento fraterno, o atendimento espiritual, se a pessoa aceitar, né? E depois a integração dela nos cursos da casa, onde a gente vai mostrar a filosofia espírita, que nos fala lindamente desse plano de Deus, que fala de nós que fomos criados simples e ignorantes, antes de sermos ainda humanos, quando nós éramos dos reinos anteriores. E o que nos mostra isso? Que nós temos uma caminhada tão longa já, tão longa, que nós não podemos desprezar. Se nós estamos até aqui, chegamos até aqui, uma maravilha, é um presente de Deus, porque já fizemos uma escalada enorme. Não é para nós desistirmos da vida, é para nós acharmos ela maravilhosa. Ela tem um projeto, um plano. Provavelmente, como diz os Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando nós nos afastamos dessas leis naturais, morais, nós adoecemos espiritualmente. E uma das causas é o suicídio, que nos leva à desistência da vida. Mas se nós formos tratar o suicídio com uma revisão das leis morais, a gente desiste. Porque cada lei explica o plano de Deus para cada um de nós. E aí o que parecia sem sentido faz todo sentido. Então, a gente sempre fala, né, que conhecendo o Espiritismo, a gente começa a fazer esse trabalho de autoconhecimento. Não sei se eu me expliquei bem, mas toda vez está lá, no início das leis morais, toda vez que nós nos afastamos das leis naturais, morais, e também das físicas, né? Vá comer demais e você tem congestão. É uma lei natural, física, do mundo físico. Mas aquelas que nos trazem problemas psíquicos são as leis morais. Quando nós nos afastamos dela, e só para lembrar, Wilson e Luiz e nossos queridos telespectadores, existe a lei da conservação. Olhe como é triste essa lei que nos faz querer viver. E nós conseguimos transpô-la e cometemos o suicídio. Quais outras leis que nós infringimos que nos deixou frágeis assim? Muito bem. Marina, você falou alguma coisa um tempinho atrás, eu estava pensando sobre isso, fiquei refletindo, né? É. As coisas mais deliciosas são aquelas que fazem mal. Pensei, de fato, né? Eu nunca vi ninguém intoxicado por comer quiabo em excesso, né? Por comer giló. Ah, você vai no médico, você tem que parar de comer giló, porque giló faz mal. Não existe, né, Marina? Mas veja, Wilson. Brincadeiro, refrigerante, né? Sempre essas coisas. Você tem razão. E veja como faz sentido. Também é uma questão do Livro dos Espíritos, boa para reflexão. Por que Deus colocou o gozo nas coisas materiais, né? Para que nós aprendêssemos a distinguir, né? O bem do mal, o supérfluo do necessário. O limite, né? O limite. É quase, mais ou menos. Eu vou trazer de novo aqui, vou invocar de novo o exemplo do Luiz Guimarães. É como você dirigir uma Ferrari que anda a 400 km por hora, mas ter que dirigir a 100 por hora, como o Luiz falou. Eu vou dirigir, o limite da estrada é 100. O meu carro anda 350, mas eu vou a 100 por hora. Mas dá de vez em quando vontade de dar aquela pisada, né? Mas a gente tem que aprender. Sim. Tem essa liberdade. Ninguém impede a gente de acelerar, né? E a sociedade, como você bem colocou antes, ela tem suas leis. E as leis sociais são baseadas no bem-estar geral de todos, né? Unindo as leis sociais, que já são suficientes para nos dar alguns limites e também reflexões, nós temos as leis da religião, nas quais o Espiritismo se estendeu para a vida após a morte. O que nos abre um campo de visão, não é verdade? Extraordinário para nós não perdermos a esperança. Mas eu queria só fazer mais um link. com a psicologia, a psicanálise, nós somos movidos pelo desejo. E como nós falamos, os espíritos bem colocaram, o gozo nas coisas materiais foi colocado para que nós nos movêssemos, para que nós fizéssemos o progresso acontecer. Senão nós ficaríamos estacionados, porque nada nos animaria. Mas animar, como você também disse no começo, Wilson, que as coisas bonitas acontecessem e tudo mais, não quer dizer que para ter o belo, que para viver, para que nós não desanimássemos, como disse o Luiz, procurar chifre em cabeça de cavalo. Nós temos que ter motivações para viver. Então, o desejo são motivações, mas nós precisamos entender o desejo. Até onde ele me motiva e até onde ele me destrói. Passado de um certo limite, ele me destrói. Mesmo porque o desejo é um saco sem fundo, né? Hoje é o dia de usar termos, né, bem populares. O desejo é um saco sem fundo. Você sente desejo por uma coisa, projeta o seu prazer na aquisição, na posse ou no usufruto daquilo, né? Você usa, sente prazer, mas logo mais deseja outra coisa, né? Que você novamente põe a posse, a hora que você tem, você deseja outra coisa. E assim por diante, né? O que é demais nunca é o bastante para a gente. E aí, só para lembrar, toda vez que nós somos frustrados pela vida, nós podemos partir para o suicídio, quando nós não temos estrutura, né? A vida me frustrou, eu não aceito ela como ela é, então eu me retiro dela, né? Mas então veja como nós temos que buscar reflexões. Então, de uma certa maneira, nós entendemos o contexto social de criaturas que nascem em contexto muito difíceis. Mas nós não nascemos e não fomos criados agora. Nós temos milênios às costas para nos... já fomos ricos, já temos experiências positivas nas nossas existências passadas. Não podemos justificar que a miséria nos levou ao suicídio por injustiça social. Porque lá no nosso inconsciente, nós temos bagagens, né? Então, agora precisa ver se nessas bagagens eu não deixei que o orgulho e a vaidade se extrapolassem demais. Sim, claro. Não, claro, não desconsiderando o impacto que a sociedade tem sobre o indivíduo, é claro, né? A gente encontra no próprio livro dos Espíritos, né? A ideia de que a sociedade é responsável, muitas vezes, por aqueles que caem na miséria também. Mas, Luiz, eu queria perguntar para você o seguinte. Aliás, eu quero fazer sugestão, né? Tem uma cartilha muito interessante oferecida pelo CVV sobre suicídio. Você encontra lá no site setembroamarelo.com.br, você pode baixar uma cartilha. Nessa cartilha, o suicídio pode ser definido como um ato de autodestruição, como a realização do desejo de morrer, né? Ainda na cartilha, é apresentado os principais transtornos que levam ao suicídio. Uma informação importante para a gente, uma informação científica, como a Marina falou. Então, os principais transtornos que levam ao suicídio é a depressão, na forma simples, ou bipolar, a dependência química é um transtorno que leva ao suicídio, e a esquizofrenia. Luiz Pessoa Guimarães, de que forma... tem três itens para falar, depressão, dependência química e esquizofrenia. Como o espiritismo, em cada uma dessas questões, pode contribuir? Wilson, nessa pandemia, as casas espíritas estavam fechadas. E eu fui procurado, né? São pessoas, amigos, que tiveram diante de si um caso de depressão e que atribuíam a questões espirituais e que me procuraram se dava para a gente atender, né? Então, como as casas espíritas estavam fechadas, nós atendemos no escritório da pessoa. Nós fomos ao escritório e conversamos com ela. Nos três casos, sem ser psicólogo, né, mas era um caso, muito claramente, uma depressão provocada por esse isolamento, né, que a televisão e interesses levaram a pessoa ao isolamento. Esse isolamento diante da televisão e do noticiário completamente negativo, a pessoa entrou em pânico, né? Não saía, se trancou em casa. Então, numa conversa dentro desse escritório, durante uma hora, fazendo a pessoa ver que a proteção desse vírus não implica em você ficar 24 horas dentro de casa, não implica em você não sair para caminhar, para distrair, sem máscara, você não precisa usar a máscara se não está interagindo com pessoas, que você vai esvaziar a mente, né? E sair da frente de noticiário de televisão. Então, e recomendando uma literatura espírita. A única coisa é a recomendação de Paulo Estevão. As três pessoas saíram desse estado só com essa recomendação. Entende? Quer dizer, então, é exatamente tirar essa pessoa daquele foco que a levou àquela situação. Então, nós precisamos exatamente esclarecer as pessoas sobre esses problemas e esclarecer da forma adequada, né? Então, a esquizofrenia, o médico vai esclarecer, o psicólogo, o psiquiatra, a depressão, qualquer um pode ajudar, porque eu acredito que só de você induzir a pessoa a um pensamento positivo, você já tira ela dentro daquela sugestão. E nós conhecemos o Espiritismo. O Espiritismo, eu diria que é um conhecimento universal. A gente sabe como os Espíritos fazem com relação à sugestão. E esses todos sintomas que você está falando, problemas que você está falando, pode permitir ao plano espiritual uma auto-influência através da sugestão. Então, só de você induzir a pessoa a pensar em outras coisas, você já está abrindo o caminho para uma saída. Muito bem. O Luiz colocou muito bem, né? Cada especialidade você deve recorrer ao... Cada problema você deve recorrer ao especialista no assunto. Um problema psicológico, um psicólogo, né? Uma psicoterapia, uma doença cardíaca, ao médico, né? Que seja especialista no coração, né? Como se proteger de um vírus, ao infectologista também. Então, eu acho que tudo... A gente tem que aprender a fazer isso. É claro, sem exageros. Então, o Luiz colocou muito bem. O texto de Emmanuel termina aqui: felizes os que carregam seus fardos com diligência. Diligência significa cuidado, com atenção, com zelo, né? Mas não com exageros, né? O medo é uma emoção básica do ser humano. O medo faz com que nós permaneçamos vivos, ele é importantíssimo e não vai deixar de existir. Mas o que a gente tem que combater é um medo que paralisa. É o medo, como o Luiz falou, que leva a um estado de depressão, por exemplo. É o medo que toma conta, que paralisa. Então, é isso que deve ser combatido. Mas, Luiz, eu acho que é isso. A casa é espírita. E você tocou num ponto muito importante. Pena que o nosso tempo é muito curto. Mas você tocou num ponto muito importante, que é, quando a gente fala em esquizofrenia, né, Marina? Dá tempo do seu último comentário. São os aspectos espirituais que levam a pessoa à ideação suicida. Então, a pessoa está realmente numa vibração baixa, um espírito, a pergunta é, um espírito, um obsessor, pode se aproveitar desse momento e induzir alguém ao suicídio? E se isso acontecer, a responsabilidade desse suicida é menor do que seria se fosse por ideação própria, por exemplo? Assim, com certeza. No caso, nós temos que lembrar que o próprio Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que sob estado de loucura, quando a mente do esquizofrênico, ela está dissociada. Então, ela já não funciona mais como uma mente, vamos dizer assim, dentro da realidade. Ela está fora da realidade, e lógico que tem os que são mais ou menos. Mas aí nós sabemos também que os espíritos influenciam, e nesses casos eles conseguem muita coisa. Assim como influenciam os idosos fragilizados nas demências deles e tudo mais. E nesse caso, Wilson, o Livro dos Espíritos nos diz que estando sob influência dos espíritos pela loucura ou pela em situações assim, existe uma atenuante, mas aqueles que influenciaram responderão por assassinato. Os espíritos que trabalham influenciando. Porque eles poderiam estar do lado de lá, trabalhando no próprio melhoramento, mas estão influenciando ou têm. Então é bom que nós saibamos que quando partimos, continuamos a fazer as coisas que nosso espírito costuma fazer. Não viramos anjos e não deixamos de fazer também as coisas que nos dão prazer ou que nos, entre aspas, nos incitam a fazer. Então, muito bem, desculpa, pode continuar, Marina? Não, eu queria dizer então que dentro desse quadro da esquizofrenia e somente nesse quadro das doenças, das loucuras, é que nós poderíamos dizer que tem uma atenuante bem grande. Pois é, é importante a gente entender isso, né? A gente está falando muito sobre sociedade, sobre influência, tem que entender que cada caso é um caso, por isso que a gente, como espírita, não pode simplificar, e não fazemos isso, é claro, tentando explicar todas as situações por uma mesma explicação. Cada caso é muito particular. Eu lembro lá que no livro Céu e o Inferno tem vários casos de suicidas. Tem um pai que se suicida para evitar que o filho seja convocado para a guerra. Tem o caso de uma mãe que se suicida para poder tentar se reencontrar com o filho que acabara de morrer mais rapidamente. Tem o caso da pespontadeira de botinas, né? Que é aquele caso em que os dois noivos, a noiva acabou enganando, ela não gostava mais dele, mas mantinha um relacionamento, aí um dia se separou dele e ele se suicidou. Quer dizer, entendemos ali a responsabilidade que ela teve no suicídio dele. Então, remonta novamente a nossa responsabilidade pelo que a gente fala, pelo que a gente representa, até mesmo hoje, sobretudo, pelas redes sociais. Às vezes uma palavra, uma maneira, né? A gente pode levar uma pessoa a cometer um ato como esse. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a vida vale muito. O valor da vida é intrínseco a ela mesma. Não é utilitária, não é pelo que ela faz. Né? Todas as vidas têm o mesmo valor. A vida do santo ou a vida do criminoso, para Deus, tem o mesmo valor. E a gente deve tratar todas as vidas, né? Toda a criação da mesma forma. Amigos e amigas, muito obrigado. Agora são 20 horas e 2 minutos. Que noite agradável. Nós poderíamos ficar falando sobre esse tema. Tem tanta coisa ainda para falar. O Espiritismo é tão rico em histórias. Eu citei algumas aqui em experiências. Assim, tanta coisa para falar. Mas a gente procura sempre ser conciso, né, em cada programa, fazer uma abordagem curta do assunto. E a gente vai aprendendo aos poucos. A amiga Jussara citou aqui que tem um curso extenso na FEB sobre suicídio. Ela convida aí as pessoas a assistirem. Eu acho que dá para pesquisar, né, no YouTube. Vamos pesquisar. FEB, curso sobre suicídio. E tem também, a FEB tem uma apostila sobre suicídio. Eu até coloquei no material da noite. Acho que vocês viram, né, Marina e Luiz? O material da FEB. Eu vou até compartilhar aqui um PDF. Eu vou colocar aqui nos comentários. Quem quiser acessar, é uma apostila da FEB sobre suicídio. Está aqui compartilhado, quem quiser conhecer. Aproveite, clique lá e baixe, tem histórias interessantes também, muitas mensagens. Quero passar a palavra para o meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, quero pedir para que você elabore as suas derradeiras considerações, Luiz, sobre o tema, e depois eu peço para a Marina fazer a prece de encerramento. Eu já vou ficando por aqui, vou me despedindo de todos, agradecendo pela audiência, pela companhia, desejando a todos muita luz, muita paz, uma quinta-feira, uma sexta, um final de semana repleto de experiências, que nós possamos aprender com as dificuldades e que, sobretudo, sempre tenhamos uma palavra de luz, uma palavra de consolo para aquele que sofre, considerando que nós realmente podemos fazer a diferença entre a vida e a morte de alguém. Então, muito obrigado a todos. Luiz? Respeitando o livre-arbítrio de todas as pessoas, não querendo fazer prosélitos, mas nós, espíritas, temos uma obrigação moral, né? De fazer com que todos possam escutar das nossas bocas que a morte elimina o corpo físico, que o espírito é imortal. Então, todo potencial suicida, ele precisa, no mínimo, se suicidar com a dúvida de que se realmente vai se matar, né? Porque quando nós colocarmos na mente de cada criatura que com o recurso do suicídio nós não vamos matar o espírito, sem sombra de dúvida, as pessoas vão pensar duas vezes. É uma informação muito importante. Eu, como evangélico, eu não sabia disso. E quando eu soube que nós continuamos vivos, eu vibrei, porque eu tinha muito medo de que um trombadinha pudesse me dar um tiro e eu morrer. E aí, quando eu descobri que o trombadinha podia me dar um tiro e eu ia continuar vivo, eu fiquei vibrando, né? Aquilo, para mim, foi um motivo de viver. É uma alegria de viver, né? Então, as pessoas precisam saber disso, né? No mínimo, nós precisamos deixar qualquer cidadão com dúvida. Será realmente que eu vou conseguir me matar? E aí atingiremos o nosso objetivo. Um grande abraço a todos e até uma próxima ocasião. Eu queria agradecer, antes da oração, o nosso amigo Luiz, que fez um resgate maravilhoso da nossa doutrina. Esta é a nossa doutrina, Luiz. Essa que diz que a vida continua. É o resumo do Espiritismo. A vida continua. Então, que nós nos demos as mãos nesse momento difícil. Nesse momento difícil, que poderá ser um pouco longo. E que nós não julguemos ninguém. Porque se existe uma dor, se existe alguma dificuldade que faz a pessoa retirar-se da vida, nós temos, sim, que não pensar o que a levou, nós temos que socorrê-la. E dessa forma, nós vamos, então, na noite de hoje, já agradecendo a todos os ouvintes, ao Wilson, pelo trabalho maravilhoso que faz, ao nosso amigo Luiz, que esteve conosco pela primeira vez aqui neste programa, e que é uma pessoa também muito iluminada. E agradecer a Deus, nosso Criador, que nos proporciona sempre a coragem, a força e a fé de continuar a nossa caminhada, mesmo entre lágrimas, dificuldades, mas sempre contando com a sua misericórdia, a sua presença em nossas vidas, o seu apoio. E ele está aí, através de Jesus, nos quatro cantos do nosso planeta. E hoje, mais do que nunca, através da internet, que chega em qualquer canto deste nosso planeta. Assim, então, nós nos despedimos, pedindo a Deus que derrame sua misericórdia sobre todos os irmãos que neste momento possam estar perturbados com a ideia de desistirem da vida. Que não o façam, que confiem, que se abram com seus conhecidos, que não tenham medo do juízo do outro, que se fortaleçam na sua fé. Enfim, Senhor, que estas vibrações amorosas nossas, de todos os grupos que com certeza oram pelos suicidas, mormente neste mês, que eles se fortaleçam e que abandonem a ideia, confiem, que sofram um pouquinho mais, talvez, os problemas que os afligem, mas que abandonem esta vida por outros motivos, pelos motivos naturais, e que assim, com certeza, encontrarão sua força depois na análise da sua existência. Que Jesus nos ampare, nos ilumine a todos nesta noite, durante o nosso sono. E que nós todos, espíritas, possamos continuar gritando a todos os cantos que a vida continua. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, paz e luz. E até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Obrigada.